ficar nesse molde é só pra querendo me fisgar nesse amor de açúcar. Abre o olho, cuidar. Sem apego, sem afeto, eu sou mais bandida. Até quando vai ficar nesse molde é só pra querendo me fisgar nesse amor de açúcar. Abre o olho, cuidar. Sem apego, sem afeto, eu sou mais bandida. Fumando fino, sessão da tarde vendo Tarantino. Roupa de marca das onça vestindo. O que cê tem pra oferecer, será que eu preciso? Previsíveis, influenciáveis, tão cravados na adolescência. Testam sempre minha paciência, vira o jogo quando o clima esquenta. Me vê ganhando o mundo e não fique inseguro. Não tô competindo, mas eu vou ganhar. Até quando vai ficar nesse molde só pra querendo me fisgar nesse amor de açúcar? Abre o olho, cuidar. Sem apego, sem afeto, eu sou mais bandida. Até quando vai ficar nesse molde só pra querendo me fisgar nesse amor de açúcar? Abre o olho, cuidar. Sem apego, sem afeto, eu sou mais bandida. Essa de Nike, eu te vi no baile já quase maluca. Te falo a verdade, é uma sacanagem o que cê faz com a bunda. Vizinha Netflix, vai recusar o convite. Me chamar de amor no meio do filme de terror de Jordan Peele. Não que não haja influência, mas que não haja mentira. Sem trocar o que nós é, no que os outros idealizam. Bandida, visão de cria, te devora, devoraria. Só começa se você quiser, não que você precise. Até quando vai ficar nesse molde é só pra querendo me fisgar nesse amor de açúcar? Abre o olho, cuidar. Sem apego, sem afeto, eu sou mais bandida. Até quando vai ficar nesse molde é só pra querendo me fisgar nesse amor de açúcar? Abre o olho, cuidar. Sem apego, sem afeto, eu sou mais bandida.